Eu vi nascer monstruosos quantos que eu vi crescer, dando um rolê de Hornet só no peão de XT. Eu vi quantos fraguejar na inveja, se afogar. Pensa assim, é mais fácil atrasar do que me adiantar. Blim, blim, nós quer sim, mas sem ramelar. Se tá lá pra vender bonitão, nós quer comprar. Quem mandou colocar a propaganda dos Carrefour? Agora nós quer mais que é o céu nos avião da Azul. Cansei de perder, só sofrer não vale. Nós quer os plaquê, das de 100 tá suave. Não é ficção, o que nós canta existe. Menor proporção, a maioria é de história triste. Mas tem também os loucos que arrebenta. Estrala na maconha, acelera de 300. Tudo novinho, só monstrinho, apetite. Negociando os quilim pra montar nos Vectra Elite. Monstros que pega a pistola e vai pra cena. Monstros que caga os malotes na frente da agência. Monstros que faz o chicote estralar. Monstros infelizmente faz mãe chorar. Monstros que pega os 100 gramas e vai pra biqueira. Monstros só na contenção a noite inteira. Monstros na cela, na fuga, no assalto. Monstros no rap. Monstros no palco. Monstro piscou Moscou, nasceu mais um monstro. Hoje os trabalhador quer ter dinheiro no bolso, porque descobriu que com 600 por mês Malema paga as contas, como sonhar com Audi A3. X6 só sonho, R1 só sonho. Até o Pangon se revoltar e se transformar no monstro. Segui o motoboy da Titã Preta. Para do lado, garupa, mete a arma e pega a maleta. Firmão, tudo nosso, dá uns 40 barão. Vou comprar 2 kg de pedra e virar patrão. Pro cê ver que não é só necessidade que faz. Os bandidos, bandido mal, se armar e correr atrás. Pra buscar, pra catar, pra trazer, dividir, pra contar. Os plaquê, pra beber, San Remy. Pra comprar, pra vestir, pra ter carro, ter moto, ter ouro, 18K. Pra sair lindão na foto. Monstro que pega a pistola e vai pra cena. Monstro que caga os malotes na frente da agência. Monstro que faz o chicote estralar. Monstro infelizmente faz mãe chorar. Monstro que pega os 100 gramas e vai pra biqueira. Monstro só na contenção a noite inteira. Monstro na cela, na fuga, no assalto. Monstro no rap. Monstro no palco. Vamos que vamos, bandido, que nós não pode parar. Porque um cisco de mil, uma área de inveja arrastar. Nós também quer rolê, cas Hornet só no vrum vrum vrum. Daqui pra ali, nós quer dinheiro, quer aquilo, quer joia, quer mansão. Quer o melhor pra família, rolê de civicão. Quer colecionar de 100, uma em cima da outra. Nós quer também ser VIP na Europa. Nós quer isso, aquilo, se iludir nem pensar. Prima Camara, RL, os irmãozinhos sonhar. Não vou falar que nós não quer ser milionário. Quem já sofreu no passado não é otário. Nós é problema, é treta, deixa os moleque em choque. Nós é os irmão na cadeia, nós é os menor de Glock. Nós fica lindo na pista de Juliette. Na cinta asa do Zika 357. É nós que tá na biqueira, é nós que tá na fuga. É nós que causa no palco, faz o chicote estralar. É nós que canta, canta, encanta o coração. Só hoje pra se ignorar que a gente é gão. Monstro que pega a pistola e vai pra cena. Monstro que cata os malotes na frente da agência. Monstro que faz o chicote estralar. Monstro infelizmente faz mãe chorar. Monstro que pega um 100 gramas e vai pra biqueira. Monstro só na contenção a noite inteira. Monstro na cela, na fuga, no assalto. Monstro no rap. Monstro no palco.